Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Quando passar a quarentena, quero ver geral nas praias. Tá pertinho, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Presta atenção aí, ó. Oi! Na praia da Ribeira, ela em Pinarabá. E Itapuã, ela em Pina. Na praia de Piripiri. Olá em Arebepe, ela em Jora Raba. Em Pinarabá, em Pinarabá, em Pinarabá, em Pinarabá, em Pinarabá, em Pinarabá. Na cara da Zé Calcada, em Pinarabá. Eita de fé! Sucesso, hein? Parada é legalada. Vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Música de trabalho, música de trabalho, hein? Na cara da legalada. Vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Chora viola, chora viola. Vai começar a disputa no Instagram, quero ver vídeos no Instagram. A menina de cada bairro. A novinha da Ribeira, ela empina raba. O lá de Cajazeiras, ela empina raba. O lá de Fortaleza, ela empina raba. A novinha de São Paulo, ela empina raba. Empina raba, empina raba, empina raba. Empina novinha! Oi! Na cara da Zé Calcada, empina raba. Cheirinho de sucesso. E na cara da legalcada. Vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Essa é boa, número sagra. Oi! Na cara da legalcada. Vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Vem no swing, vem no swing. A menina de Itapuã é de pina raba. Na praia da Ribeira, na praia do Cantagalo, pra lá no Uruguai, ela joga raba. Vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Na cara da Zé Calcada, vem pina raba. Sucesso! Na cara da Zé Calcada. Na cara da Zé Calcada, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba, vem pina raba. Na cara da Zé Calcada, vem pina raba, vem pina raba. Sucesso, bebê! André Cedês, o mural de Ibicoara. Ha ha ha.